Apocalipse de Jesus, o Cristo, para os simples de coração. Continuamos nesse rico capítulo 4, a visão do trono de Deus. Depois disso, olhei, e eis não apenas uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para cá, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Logo, fui arrebatado em espírito, e eis armado no céu um trono, e nele alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris que se assemelha no aspecto à esmeralda. Isso é para provar a riqueza, a beleza, a magnitude do trono de Deus. E agora a assessoria de Deus. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles, 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Que assessoria! As coroas de ouro significam o poder decorrente da sabedoria. Porque os assessores de Deus não podem ser feitos poderosos à base do engano, do ilícito, da perseguição, do autoritarismo. Não. Tem que se chegar a esse poder através da sabedoria. E Deus é sabedoria suprema. Como é que ele vai querer assessores de qualificação infinitamente menor? Mas prosseguindo, do trono saem relâmpagos e vozes e trovões, e diante dele ardem sete tochas de fogo, que são os sete Espíritos de Deus. Coisa linda, hein? Bom, de um trono você espera decisões poderosas, relâmpagos e vozes. São esses que vão levar as decisões de Deus, esses poderes. E trovões são coisas para valer, coisas que vão abalar civilizações que se comportam mal. Daí as transformações constantes que precisamos evoluir. E diante dele ardem sete tochas de fogo. Sete. Olha o número místico aí, sete. Já falamos muitas vezes sobre ele, sobre o número 7, e poderemos voltar. E não são tochas apagadas. Para que servem tochas apagadas? estão acesas pelo fogo da transformação, do batismo que vem de Jesus. Sete tochas, que são os sete Espíritos de Deus. Agora nós vamos ver o que fazem esses sete Espíritos de Deus. Quer dizer, Deus tem uma assessoria extraordinária. Como é que há muita gente que quer resolver as coisas sozinha? Não. Aliás, eu costumo repetir muitas vezes, ninguém faz nada sozinho. E costumo distribuir o sucesso da Legião da Boa Vontade com todos aqueles que cooperam comigo na realização desta obra maravilhosa, heróica, cujo lema é por um Brasil melhor e por uma humanidade mais feliz. Adiante do trono, um mar de vidro transparente, semelhante ao cristal. Coisa linda, hein? Um mar de vidro transparente, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta dele, quatro seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Muitos aceitam e concordam. Esses quatro seres viventes são os quatro evangelhos. Porque realmente, esses quatro seres viventes, eles não têm descanso nem de dia, nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é, e que há de vir. Bem, nós vimos aqui uma coisa curiosa. João Evangelista vê uma porta aberta no céu. Logo no versículo 1 do capítulo 4. Uma porta aberta no céu. Então ele vai ter uma visão extraordinária. Uma porta aberta no céu. Vocês vão ver. E a primeira voz, ele já ouvira, como de trombeta, ao falar com ele, dizia: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Isso aqui é um consolo para as pessoas. Muita gente diz assim: Deus está tão longe de mim. Não está, não. João Evangelista foi convidado a subir em espírito, estando ainda no corpo. Que suicidar-se é uma loucura que não tem tamanho. O grande segredo da vida, já disse tantas vezes, é amando a vida. Você tem que amar a vida. Por isso sempre dizemos, tanto tempo, viver é melhor, viver é melhor, viver é melhor, viver é melhor. Que uma coisa que te parece impossível de ser resolvida, amanhã você está resolvendo, tirando do seu caminho com a maior facilidade. grande segredo da vida é, amando a vida, viver é melhor. Saber preparar-se para a morte ou vida eterna. Mas nada de abreviar a passagem aqui. Pois o bom gosto está em vencer as dificuldades. Imagine se aqueles que nos antecederam desistissem diante de tantas coisas que tiveram que suplantar, até mesmo para sobreviver. Como estaríamos nós? Se os grandes inventores, os grandes religiosos, aqueles que usaram o coração e a alma e o fervor do seu sentimento, se os grandes cientistas, se os grandes filósofos, se os grandes artistas, se os grandes esportistas, o esporte é importante na vida do homem, quando bem conduzido, e tantos outros tivessem desistido, onde estaríamos? Ainda no tempo do homem da caverna, do primata. Nós, quando vamos dormir, somos atraídos ou somos levados para locais de acordo com a nossa vibração, de acordo com o que fazemos durante o dia, daí os pesadelos, os sonhos construtivos. Há outros fatores que levam ao sonho. Mas o bom comportamento, quer dizer, a ação correta, digamos, de cidadania, de nossa presença na sociedade, quando vamos descansar, o descanso do guerreiro, somos levados ou atraídos a regiões sublimes, como ocorreu com João Evangelista. E vemos coisas maravilhosas. Quantas vezes você acorda e diz, ai meu Deus, como eu estou feliz, e você tem um dia maravilhoso. Jesus disse que quando voltar, dará a cada um de acordo com as obras de cada um, mas ele está voltando sempre. Ocorrerá, naturalmente, um grande feito para a história da humanidade quando ele vier em pessoa. Por que que não pode vir? Mas todo dia ele volta nas ações das criaturas de boa vontade. Não há nenhuma surpresa se ele aparecer sobre as nuvens, como está no relato poético, belo, de João Evangelista. E na palavra dele mesmo, quando o Filho de Deus voltar com seus santos anjos, sob as nuvens do céu, dará a cada um de acordo com as suas obras. Vem de outra dimensão, mais elevada que esta que habitamos. Hoje que as criaturas já estão compreendendo a existência de dimensões diferentes, fica cada vez mais fácil às mentes mais criteriosas na questão da exigência. Para os tomés, entender essas coisas. E eu estou falando ao simples. Por isso, não quero me aprofundar em demasia. Quero ser entendido pelos simples, que são os simples que constroem as grandes nações. Imediatamente, prossegue João Evangelista no versículo 2, capítulo 4, eu me achei em espírito e exarmado no céu um trono, e no trono alguém sentado. É o trono de Jeová, de Adonai, de Deus. Já explicamos bastante a natureza desse trono. João tinha que usar figuras capazes de serem entendidas pelas criaturas humanas, das coisas que ele via numa dimensão supinamente superior à vida no planeta Terra, principalmente naquela época. Se ainda assim o é, quanto mais naquele tempo. Esse Deus que está assentado no trono, maravilhoso, uma descrição extraordinária da riqueza desse trono, não é aquele Deus criado à imagem e semelhança do homem. Porque os homens criaram um Deus à sua imagem e semelhança. E como as coisas não dão certo, que eles acreditam nesse Deus antropomórfico, eles, ao invés de se queixar a esse Deus antropomórfico, que é uma caricatura, eles se queixam ao Deus divino, que não tem culpa de os seres humanos seguirem de uma forma ou de outra. Um Deus criado à sua imagem e semelhança, barbudo, então fica doente. Que tem que tomar banho, senão fede, e essa coisa toda. Nesse trono está o Deus divino, criador do universo, que é uma lei, que é uma matemática, que é uma ciência, que é a filosofia, que anda em busca da verdade, procura encontrar e entender. Mas ninguém vai encontrar Deus em cálculos com facilidade. É mais fácil senti-lo no coração e agir conforme os seus ensinamentos. Há dois caminhos que eu me lembro agora. O da intuição, que é imediato, que a intuição é a inteligência de Deus, chega como um raio no coração de uma criatura simples. Daí Jesus exaltar os simples, que se encontram em todas as classes sociais. Às vezes falar simples, o pessoal pensa que são aqueles que são pobres das coisas materiais. Os simples estão em todas as situações e classes. E há um outro caminho, que é o da razão, do pensamento, da pesquisa no laboratório, da pesquisa sobre todas as formas, formas honradas, e que também é uma maneira gloriosa de chegar até o conhecimento pleno de Deus. Só que é uma coisa mais vagarosa. Mas devagar se vai ao longe, não? Eu sou mais adepto do caminho da intuição, a prece, portanto a conexão com os mais elevados setores do mundo espiritual, material também, o universo é material. E que a matéria não existe, nós somos energia. Einstein, uma vez, fazendo uma análise do pouco uso que realizamos do nosso cérebro e partindo do princípio de que a matéria é energia condensada, ele disse que o homem, quando soubesse usar o cérebro em tótum, já que somos energia, transformar-se-ia em energia. Se integraria no todo, e a energia também. Deus é uma energia sublimada, temos muito que aprender. Esse trabalho que fazemos aqui de pregar o Apocalipse, tirar dele os ensinamentos morais, para a política, para a ciência, para a religião, para a filosofia, para a arte, para o esporte, para a vida doméstica, para a vida pública e assim por diante, é uma renascença. E a minha pré-clara irmã Adriane me recorda de um despacho que dei, um documento, ainda na década de 80, a nova renascença. Já que falamos em energia e espírito, porque o espírito não é uma simples projeção da mente. Jesus diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus em espírito. Então eu escrevi, a nova renascença, o verdadeiro despertador do espírito do homem e sua efetiva alforria. E assim o é. Porque emancipando-o da mais trágica das escravidões, que é a espiritual, faz renascer do seu espírito todas as coisas. Podem formar uma sociedade solidária. E o libertador é Jesus. A sua lei áurea, novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Olha, olha, vejam que coisa. Somente assim, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, podereis ser reconhecidos, ou conhecidos, como meus discípulos. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Capítulo 15, versículos 12 e 13. É, portanto, esse novo renascimento com o qual cooperamos, a nova abolição também. Jesus tem sido o grande abolicionista esquecido. Até escrevi uma página sobre isso. E esse que se acha assentado, versículo 3, capítulo 4. O trono é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Isso é para mostrar a magnificência, a magnitude do trono. Não é uma cadeira tosca. Também não é esse luxo de luxúria humana. É, o ser que cria o universo é riquíssimo. Ao redor do trono há 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Meus amigos e meus irmãos, vocês sabem que na tradição judaica, Davi tinha determinado 24 divisões, como dizem os estudiosos, para o exercício do sacerdócio no templo que Salomão iria construir. Então eram pessoas, senhores idosos, sofridos. Lembrem-se daquela vida duríssima do deserto, e vai para aqui, e vai para ali, e guerra, e não sei o quê. E com a idade, eles tinham ganhado bastante entendimento. Podemos dizer que hoje eles representam o pensamento do povo que quer se integrar em Deus, qualquer que seja a religião. Há tantas religiões, dizia Zarur, quantos são os graus de entendimento da criatura humana. Essas criaturas são aquelas que aceitam o mandamento do amor universal, a respeito do qual o novo mandamento de Jesus, que eu cito tanto aqui, encontra-se entre as mais belas expressões. Às vezes essas pessoas nem conhecem o texto do novo mandamento, mas vivem consoante o novo mandamento do Cristo. Podem ser católicos, evangélicos, espíritas, muçulmanos, budistas, xintoístas, umbandistas, candomblecistas, ateus, comunistas. Porque nos meios dos ateus há muita gente de coração bom. Nós temos que fazer a conciliação pelo que há de melhor nas criaturas. Mas essas pessoas que não conhecem o novo mandamento de Jesus, mas vivem consoante esse novo mandamento de amor universal, estão integradas nesse pensamento de Deus. Deus não faz questão que as criaturas acreditem nele. Há tanta gente que acredita nele e é má. Ele quer é que sintamos a sua presença, entremos na sua sintonia de amor. Isto é de uma grandeza que não tem tamanho. Onde é que vamos buscar essas coisas? No livro que muita gente diz que é terror. Não, Apocalipse não é terror, pessoal. É que cada um vê conforme o que vai no seu coração. E já dizia Jesus no Evangelho, se seus olhos são trevas, que grandes trevas serão. Por isso, procuremos nas criaturas humanas aquilo que elas têm de melhor. Se tem que haver uma conciliação, um entendimento, que seja pelo alto, pelas coisas melhores, porque pelas coisas rasteiras nunca haverá entendimento. Deus quer que evoluamos pela força do amor. Mas quando não aceitamos essa forma de evoluir, aí a mestra dor se apresenta e não podemos nos queixar. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. O Apocalipse é uma beleza, não tenho medo dele. É o livro mais importante da atualidade. Tudo que está aqui precisa ser institucionalizado. Isto aqui é a política de Deus. Deus está presente.